Estamos anos luz daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui. Tua língua eu não entendo, eu só sei que tá chata e muito gata pra mim. Eu vim de lá, eu vim de longe de cá. Eu vim pra te ensinar que quando o beat dropa a gente nunca mais pode parar. Sei. E quando a gente caga, toma o bagulho esquenta quente na frigideira. Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira. Sinceramente o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira. Esfregando essa porra em minha noite inteira. Roubando um doce em minha noite inteira. Fumando um bagzinho a noite inteira. Tô com ela em um foguete de bobeira. Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira. Contra tudo, é 30 contra o mundo. E o que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta, vagabundo se exalta. Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar. Dinheiro pra gente vai sobrar. Lama no copo pra gente vai sobrar. Quem não tava com a gente vai sobrar. E muito bagulho pra gente a sobrar. Tive um déjà vu que nós entrava numa gripe e assaltava tudo. Eu nunca deixo ela no tédio, alugo um privado e vamos para Búzio. Tem spa em um estúdio, vamos dominar o mundo. Avançamos anos luz da 30 comandando tudo no futuro. Estamos anos luz daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui. Tua língua não entendo, eu só sei que tá chata e muito gata pra mim. Eu vim de lá, eu vim de longe de cá. Eu vim pra te ensinar que quando o beat dropa a gente nunca mais pode parar. E quando a gente caga, toma o bagulho esquenta quente na frigideira. Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira. Eu só penso besteira. Sinceramente o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira. Essa bunda é brincadeira. Ela pensa que é esfregando essa porra em minha noite inteira. Um doce minha noite inteira. Fumando um beckzinho a noite inteira. Tô com ela em um foguete de bobeira. Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira. E o que que eles vão falar? Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar. Avançamos anos, luz de 30 comandando tudo no... Drogando um doce minha noite inteira. Fumando um beckzinho a noite inteira. Todo mundo conversa consigo mesmo. Sabe aquela voz dentro da sua cabeça que às vezes te dá bons conselhos, outros maus? Durante toda a vida, vamos aprendendo o que é certo, o que é errado, o que chamamos de bons e maus costumes. Só que a fama e o dinheiro tiram tudo isso. Do dia para a noite, o errado já é certo, e essa confusão de sonho e realidade me tira o sono diariamente. Passo por tantos lugares e pessoas que no final das contas eu já não sei se vou somando tudo que eu vivo ou se vivo me deixando por onde eu passo. Andando nessa montanha russa entre a sanidade e insanidade, chego cada vez mais alto e aí desço tão fundo onde nem os brilhos dos flashes e das joias chegam. Essa dualidade entre shows lotados e jantares sozinho, que permite que eu possa viver o que vivo e comprar tudo o que eu sonhei, é a mesma que mata todo dia uma parte de mim. Porque certas coisas precisam morrer para que novas possam vir. Thank you.